A brisa que vem do mar já não pode me alcançar. Só peço ao Pai que me devolva o bem-estar. Pois tenho fé em Cristo que a luz me guiará. E assim, quem sabe, pode desfrutar esse luar. A luta que me fascina hoje ela pode me mostrar que pode amar. Só o que pode nos salvar. Mantendo a minha fé, eu sei que um dia eu chego lá. E a brisa que vem do mar, e a brisa que vem do mar. Imaginava a liberdade, aclamava por harmonia. Voz do povo retumbante implorava, pedia, queria, dizia. Chega de hipocrisia, mentira, mania de vir querer fazer de sua vida fantasia. Achar que tudo já conhece, achar que tudo sabe. Achar que é o dono do céu, da terra e também dos sete mares. Se for por valioso, mas por dentro nada vale. Carne, ser ignorante, autoridade, falsidade. Bata a palma, por quanto vocês vão vender sua alma? Nossa fala não é salva da jaula, causando mal. Suas almas não são eficazes, vocês fazem guerra atrás de vai. Notícia não tem mordandade, ataques bilaterais. Um de nós, um dia entenderam minhas previsões. Hoje era a luz no fim do túnel e cegaram suas visões. Ilusões, com a mágica alteram suas noções. Quero novas opções, que dêem fim às corrupções. Pra fazer um som, toda minha vida se passou na vida. No momento de reflexão de mim, vida bandida por causa de confusão. Mas tô nessa justamente pela paz e a união. Pras pessoas que falam mal da minha letra, eu do improviso. Foda-se, escrevo que vivo, não digo que li no livro. Tá indeciso, é Lula e eu arranco seus tentáculos. É a mãe vida que me ensina a passar por cima dos obstáculos. Eu sou repetido, estrepei a hora do seu convite. Excesso de simpatia no cola. Já é início do conflito, eu vou só com a resposta. Subjugado no infinitivo, presente pretérito. Com as coisas que é feito, se apresenta no primeiro dia. Fez permanecer arrogância, prevalecendo a lei do inimigo do porco bandido. Desvindo falso rabino, no sistema abusivo. Que posta taxas, valores e cifras. Que gera miséria, gerando mendigo. A brisa que vem do mar já não pode me alcançar. Só peço ao Pai que me devolva o bem-estar. Pois tenho fé em Cristo que a luz me guiará. E assim, quem sabe, pode desfrutar esse luar. A lua que me fascina hoje ela pode me mostrar que o ódio mata. Só o amor que pode nos salvar. Mantendo a minha fé, eu sei que um dia eu chego lá. E a brisa que vem do mar, e a brisa que vem do mar. Na vida o bagulho tá doido, se tu não acredita no meu caminho, ninguém dita. Minha vida se arrepende igual aos ninjas. No momento só vamos atrás do que é certo. O que eu peço, né? Dinheiro e felicidades, amigo por perto. Eu sou sincero quando eu peço, me leva outro plano astral. Me vê no espiritual, ritual no litoral. Tu sente a brisa, esquece as brigas, mentira, mentira, calma. Loucuras ensandecidas e o mundo vira uma sal. Pensamento nada construtivo, cultura no livro. Brisa que vem do mal, só me deixa vivo. De falsos me esquivo, de tati comigo. Tudo tanto amplo como se queimasse um quilo. No sigilo, bombas transparente pelo. Com problemas que aniquilo, junto com os amigos até o fim. Continua assim, honey money papatinho. Chip mal, merecim, que tu traz pra mim. De Niterói, brisa com cheirinho de green. TCCV, PSD, BPT. Esse é o crime organizado no estilo Pinochet. Enquanto o Freud cheirava, enquanto o Bob fumava. Enquanto a igreja matava, enquanto o Einstein inventava. Eu só admirava a brisa do mar, dando boa noite pra lua poder se mostrar. Nem sempre ágil, o titã Nick como uma bique, quebrou de modo frágil, naufrágio. É a brisa que vem do mar, é a brisa que vem do mar.